Nono volume da obra. A vida sem base e sem lógica. E assim, o animal racional, deformado, julgava e pensava que a vida fosse sempre essa mesma. Não pensava no progresso da degeneração dos seres. Não olhava para as durações do passado, para então fazer uma análise e dizer: o progresso da degeneração impera. E, com o tempo, virá a extinção da humanidade, pelo progresso da degeneração. Porque tudo que se multiplica enfraquece e degenera, e com o tempo desaparece. Não olhava para as durações anteriores, olhava só para o presente e esquecia do futuro. Tudo isto por estarem imbuídos pelas ilusões inventadas e criadas para as distrações dos seres, e daí viverem despercebidos das durações anteriores, de séculos passados, para não ir mais longe. Aí estavam perdendo tempo com essa vida sem lógica e sem base, a ponto de muitas vezes desanimarem de viver assim, esquisitamente, dizendo muitas vezes: a nossa vida é esquisita. Nós não sabemos por que nascemos neste mundo. Vivemos aqui a vida inteira de experiências, sempre experimentando para acertar ou não. Ainda mais dizendo: vivemos todos encabulados com a vida, porque não sabemos de onde viemos e para onde vamos, o porquê desta vida assim ser. E assim, sempre encabulados. E a encabulação era tanta que viviam numa desconfiança sem limites, desconfiando de tudo e de si mesmos, por viverem encabulados com a vida, por viverem sem saber por que viviam assim. Por viverem sem saber por que viviam assim, então tinham que viver encabulados, desconfiados e sempre na dúvida de tudo, na esperança de tudo. E, em experiências, de tudo. Quem vive de experiências está procurando acertar ou não, vivendo nessa incerteza, às apalpadelas, apalpando tudo para ver se convém ou não. Enfim, uma vida de encabulações, por não terem noção do porquê da vida, vivendo sempre preocupados, por não saberem por que estão vivendo. Vivendo cheios de preconceitos e muitas vezes dizendo: a vida não pode ser esta mesma, porque do jeito que vivemos, muitas vezes desanimamos até de viver. Vivemos fingindo a vida inteira, sentindo uma coisa, aparentando outra, vivendo de aparências, afogados pelas ilusões. Somos um tudo aparente, vivendo sem saber por que vivemos, e sendo tudo tão passageiro. Hoje, tudo é novo, e vale tudo. Amanhã, tudo é velho, e não tem valor algum. Esta é uma vida de encabulações, porque nós não sabemos com certeza o porquê disso. E hoje, todos sabendo o porquê dessa odisseia, de viverem amargurados, agonizando desse jeito, desde que nascem até que morrem, sempre agonizando, agonizando sim, porque todos são sofredores, e por serem sofredores, tinham que agonizar a vida inteira. Como se pode denominar uma vida dessa maneira? Na verdade, uma vida sem proveito. Viver para sofrer e depois de sofrer, morrer. É uma vida sem proveito. Ninguém sabia dizer, ninguém nunca soube dizer o porquê que assim são e o porquê são uns penitentes desse jeito, penitenciando assim dessa maneira, sofrendo e sempre com pavor da morte. Com pavor sim, porque ninguém morre por gosto, só morrem por gosto os desgostosos, os desiludidos, mas todos querem é viver. E assim, muitos imaginando e dizendo: esta nossa vida é uma vida misteriosa, ninguém dizendo o porquê dela. E este mundo também misterioso, ninguém desvenda o porquê dele. Então, vamos vivendo como uns guerreiros vencidos pelo sofrimento e vencidos pela morte. Que destino nos proporcionaram? Que destino nos deram sem saber porquê? Um destino destes tão doloroso. Sofrer, sofrer, sofrer, para depois de muito sofrer, de muito penar, ter como prêmio a morte. Agora, diz um: a morte é um descanso. É, diz outro: isto é que ninguém sabe. Só se sabe que desaparecemos. Mas que é um descanso, ninguém nunca veio aqui para nos dizer. E assim, tudo por saberem. E ainda dizendo o outro: há de chegar o dia de nós sabermos o porquê assim somos e o porquê o mundo assim é. E agora chegou o que há muito, muitos esperavam. Está aí, em mãos de todos, o porquê dessa vida sem valor, o porquê dessa deformação, o porquê tudo isso gerou assim, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Tinha que chegar o tempo, a época, a fase de todos terem todo o esclarecimento do porquê desse pedestal de angústias que é a vida da matéria. A vida da matéria sempre foi angustiosa, por ser matéria, origem do mal. E quem vive mal, vive angustiado. O ser material é um ser angustiado, por ser de origem desoladora, desoladora por ser matéria. A matéria é contendora da dor, do mal, e por isso sempre sofrendo, sempre mal, sempre vítima do mal, por ser a matéria de origem do mal. No mal, nunca poderiam viver bem, tinham que viver mal, por ser um ser de matéria, exposto às dores, às aflições, e daí os queixumes, o desespero, o aborrecimento, as contrariedades, a insatisfação e a preocupação. Não podia ser de outra maneira. Então, muitos diziam: que degredo é a vida da matéria? E nunca ninguém nos revelou este degredo infernal, este grande mal, de nós sermos assim, de origem do mal, e por sermos de origem do mal, vivendo mal, vítimas do mal. Falamos em um bem, mas é um bem aparente. Desta forma, quem seria que nos fez assim, tão mal desta maneira? Será algum mal? Sim, porque o bom, se fosse nos fazer, faria tudo bom. Então, outro ainda dizia: não vale a pena se aprofundar tanto, e não vamos sair desta matemática. A vida é matéria. Temos que viver assim mesmo até que chegue um esclarecimento perfeito do porquê se somos. Porque a vida chegou num ponto que ninguém se entende, que ninguém se compreende, que ninguém sabe o que quer, que ninguém sabe o que faz. Vivemos tontos, porque tudo se multiplica. De bem não, mas de mal sim. Se tudo se multiplicasse de bem, já há muito ninguém sofria. Todos estariam muito bem. Mas, por se multiplicar somente o mal, é que o maior sofrimento do mundo, o maior brilhante do mundo, é o sofrimento. E assim vejamos que labirinto era a vida da matéria. Era sim, porque aí já está em suas mãos o conhecimento racional, para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, para verem como viviam todos no mundo, sonhando com uma infinidade de pesadelos, numa vida de ruínas, por ser matéria. Matéria é uma coisa ruim, e por isso, por si mesma se destrói, e por si mesma se acaba. Então, muitos dizendo, a realidade é esta, mas vamos viver de aparência para esquecer a realidade, porque nós não sabemos por que somos assim. Somos assim sem saber por quê. Vivemos assim sem saber por quê. E vamos vivendo de aparências e de ilusões, para ver se amenizamos um pouquinho este caos que é a vida. E assim, que contraste em aparentar aquilo que a pessoa não é. Que contraste, que contradição, que hipocrisia. As pessoas dizendo, a vida é tão nojenta, que faz nojo nós sermos assim de matéria. Mas vamos vivendo assim mesmo, nojentamente, de aparências, imbuídos e dominados pelas ilusões, para ver se disfarçamos um pouquinho da realidade, do que nós somos. Porque se formos pensar na realidade que somos, estamos perdidos, porque perdemos a vontade de viver. O que nos faz ainda viver e a vida ter graça são as aparências e as ilusões. Agora, diz o outro, então, o que adianta viver assim hipocritamente, fingidamente, nojentamente? O que adianta? Sendo falsos para si mesmos, sendo hipócritas para si mesmos, sendo fingidos para si mesmos, mentindo para si mesmos, enganando a si mesmos com essas aparências todas, aparentando o que não são, com essas fantasias todas, com essas ilusões todas. Não adianta coisa alguma aparentar ser tudo aquilo que não são. E assim, vivendo horrivelmente desse jeito. Hoje, sabendo o porquê de tudo isso. Hoje, sabendo de onde vieram e para onde vão. Hoje, todos felicíssimos, porque estão na estrada racional, na estrada verdadeira do seu mundo de origem e dizendo: quanto tempo perdido! Quanto tempo de lutas perdidas! Hoje, todos sabendo tudo e o porquê de tudo. E assim, todos tinham que chegar a esta conclusão, de saberem o que são e o porquê assim são, o que foram e o porquê deixaram de ser o que foram, o que eram e porquê deixaram de ser o que eram. E o que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos. E hoje, todos voltando àquilo que eram. O que eram? Racionais, puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do racional deformado, que desconhecia o porquê era deformado. Sabia que era imperfeito, cheio de defeito, mas não sabia porquê. E hoje, todos sabendo porquê, tendo todos os esclarecimentos precisos do porquê que assim se originaram e ficaram nesse estado deplorável de matéria, sem solução. Não tinham solução. A solução era morrer sem saber porquê. Era morrer sem saber a causa, o porquê da morte, a causa e o porquê do sofrimento, a causa da existência do porquê desse mundo, a causa da existência de todos. Hoje, todos sabendo, com todo o esclarecimento preciso em mãos de todos, e todos felizes e contentes por estar esclarecido o porquê de tudo e o porquê de todos. E assim, isto é uma insignificante crítica da vida da matéria. A matéria, por ser uma coisa horrorosa, por ser matéria, é que se deve falar da nulidade desse ser. falar sem vaidade e não com vaidade. Com vaidade está se embromando, conservando o atraso de si mesmo, e sem vaidade está se elevando. A matéria, por ser um ser insuflável, é que desconhecia o porquê desse ser. E hoje, sabendo e conhecendo a verdadeira origem, o porquê surgiu a matéria. A matéria, como sabem e conhecem, foi proporcionada e feita pelos seus próprios habitantes, pelos seus próprios seres de matéria, que, ao entrarem no pedaço da planície que não estava pronto para entrar em progresso, aí começou a origem dessa submissão, em que se encontram, feitos de matéria, ridicularizados por serem de matéria. E o ridículo chegou a tal ponto de surgirem, ou serem feitos do nada e acabando em nada. Todos desconhecidos do porquê desse nada, desconhecidos por se deformarem em animais. E assim, vejam quanto tempo perdido, quanto tempo de lutas perdidas. Porque quem luta pelo nada é um iludido, por não estar adiantando nada. O que adianta lutar pelo nada? Isto é a voz do consciente. Nada. Agora, o inconsciente é que deu valor ao nada, pela sua inconsciência, como se o nada tivesse valor. Mas o inconsciente não podia, de maneira alguma, deixar de ser assim como é, porque o inconsciente não tem o conhecimento verdadeiro do seu ser, e não tendo conhecimento do seu ser, não pode saber o que está fazendo, não pode saber o que faz. Então, o inconsciente é que deu valor ao nada, como se o nada tivesse valor, ou fosse digno de algum valor. Agora, para o consciente, qual é o valor do nada? Para o inconsciente, qual é o valor do nada? Para o inconsciente, o nada tem valor. E para o consciente, o nada não tem valor. Que valor tem o nada? Inconsciente, porque não sabe de onde veio nem para onde vai. Inconsciente por quê? Porque não sabe o porquê que foi feito assim. Inconsciente por quê? Porque não sabe por que nasceu em cima dessa terra. Inconsciente por quê? Porque não sabe o porquê do mundo em que habita. Inconsciente por quê? Por desconhecer a sua origem. Por não saber o seu verdadeiro natural. Por não conhecer o seu verdadeiro natural. Por não conhecer o seu verdadeiro natural, por não saber por que foi feito assim. Então, o inconsciente não tem noção nenhuma real de sua existência. E assim sendo, não sabe o que faz, muito menos o que pensa, e muito menos o que diz. E, por ser inconsciente, é que sofre desde que nasce até que morre. O inconsciente não sabe por que nasceu em cima dessa terra, nem por que nasceu. Vive igualmente a um outro animal qualquer. Então, o inconsciente é que dá valor ao nada, como se o nada tudo fosse, como se o nada tivesse valor. Então, o que vale o nada para o consciente? Nada. Para o inconsciente, o nada tudo é. E para o consciente, o nada, nada é. Então, por valorizarem o nada como elemento de prestígio, é que não aguentam mais com a vida que levam, sofrendo todos cada vez mais, a ponto de não saberem mais o que fazer para ver se amenizam o sofrimento, os tormentos e os padecimentos que se envolvem na vida de todos. E assim, agora, em mãos de todos, esta chamada geral, chamada racional do bem, criticando o mal, porque o mal não interessa a ninguém, só interessa o bem. O bem está nos modos e na fórmula racional. O mal está nos modos e na fórmula do animal racional. Então, está aí como embargar a inconsciência, o término da inconsciência, e a estrada consciente, a estrada racional, a estrada verdadeira do equilíbrio de todos. Assim, todos voltando ao seu verdadeiro mundo de origem, sem sentir, muito naturalmente, sem abalo de espécie alguma, por estarem marchando na estrada racional, na estrada consciente, tudo de bem e de bom se multiplicando por a estrada ser racional. Então, quais são as vantagens do nada? Nada. Então, por que lutar tanto pelo nada, se a recompensa é nada? Assim, vive um inconsciente. Um inconsciente não sabe, não conhece o porquê surgiu do nada. E, por não saber, não sabe o que está fazendo. Valorizando o que não tem valor. Valorizando o nada como se o nada tudo fosse. É preciso que reconheça as coisas e se liberte de tudo que prejudica. Deixe de estar dando valor àquilo que não tem valor algum. O nada foi valorizado pelos embrutecidos. Os embrutecidos são os inconscientes que, por causa do nada, se devoram e se estrangulam, igualmente a feras que não têm consciência do que estão fazendo. Então, o inconsciente é igual a uma fera, e por isso, pelo nada, se acaba, pelo nada briga, pelo nada se enfurece, pelo nada destrói um ao outro, pelo nada comete as maiores monstruosidades, pelo nada comete as maiores loucuras, pelo nada comete as maiores selvagerias, por ser um animal inconsciente, como outro qualquer. A inconsciência é que faz a pessoa dar valor àquilo que não tem, e ter apego àquilo que valor nenhum tem, o nada. Por faltar a consciência precisa, a consciência racional, que agora está aí em suas mãos. Então, a inconsciência era tão grande que viviam à procura do bem no nada. Viviam à procura da felicidade no nada. Viviam à procura da paz no nada. Nunca poderiam encontrar e nunca encontraram, devido viverem inconscientemente. A inconsciência é a causa de todas as ruínas de todos. Para o inconsciente, o nada tudo é. E para o consciente, o nada nada é. Para o inconsciente, o nada tem valor. E para o consciente, o nada não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. Então, é preciso adquirir, por meio do conhecimento racional, a consciência racional, a consciência consciente, a consciência do verdadeiro equilíbrio para a paz, para a tranquilidade de todos e para o bem de todos. O consciente tem consciência das coisas e coloca o nada em seu lugar. E assim, vejam a estrutura do desequilíbrio, principiando da inconsciência de todos. O que adianta a ambição e a ganância pelo nada? Nada. Daqui a um pouquinho, morre. O que adiantou tanta ambição, tanta ganância? E assim, a inconsciência tem sido a causa de todos os males do animal racional. O animal racional nunca soube por que era animal. E por nunca saber por que era animal, tinha que viver mesmo inconsciente dessa maneira. Porque o inconsciente se ilude com tudo. É um iludido. E um iludido não sabe o que faz nem o que diz. Pensa que está certo, mas está completamente errado. E assim, vejam a vida dos parasitas que estão aí nessa terra, sem saber por quê nem para quê. E assim, o realejo da vida dessa fórmula sempre tocou uma música só. Sofrimento e mais sofrimento, devido serem seres inconscientes. E o inconsciente é um traidor de si mesmo. Vida sem valor, vida do nada, e por isso morrem à toa. E por isso não estão vendo que tudo se acaba, porque tudo é aparência só. O nada com aparência de tudo ser, e nada é. Tudo se acaba por nada ser. Se o nada tudo fosse, não se acabaria nunca. Todos seriam eternos e tudo seria eterno. E assim, averiguando este formulário da imperfeição material, para que cesse o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. E aí está o formulário racional, para que todos encontrem o que há muito procuravam: a paz, o sossego, a felicidade e a fraternidade verdadeira, por desligar-se da parte embusteira, da parte nula, da parte que é o nada, que de bom e de bem não provém coisa alguma, como nunca ninguém pôde encontrar, nem poderia encontrar vivendo inconsciente desta maneira: a paz, a felicidade e o bem-estar de todos. Não podia nunca encontrar vivendo inconscientemente, dando valor ao que não tem valor. Que valor tem o nada? Nada. E assim está aí em suas mãos a anulação do nada, que, aparentemente, parecia o tudo da vida. E, por parecer o tudo da vida, é que o sofrimento sempre se multiplicou cada vez mais. As ruínas sempre se multiplicaram por viverem inconscientes, tornando-se a vida um inferno, todos sem sossego dia e noite, por valorizarem o nada, como se o nada tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. E assim, vejam o porquê que viviam nesse labirinto infernal. A vida se tornou um labirinto infernal por viverem inconscientemente, contemplando nada para as ruínas de si mesmos. Isto é muito bom para os irracionais. Os animais irracionais é que valorizam a matéria, é que valorizam o nada, e pelo nada se acabam. Agora, inconscientemente, como estavam vivendo, estavam na mesma categoria do irracional. E por isso, quanto mais não queriam sofrer, mais o sofrimento se multiplicava. E assim, hoje, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, iluminados por sua verdadeira luz, a luz racional, nascendo então em todos o equilíbrio racional, e todos se modificando naturalmente, todos sendo orientados pelo seu mundo de origem, recebendo o fluido racional dentro do seu eu e desligando a parte animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético, e todos entrando em forma racional. Então, aí, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida. Tudo isto muito naturalmente porque o natural verdadeiro do animal racional é racional. E, por ser racional, é uma coisa natural, porque é do próprio ser da natureza do animal racional. E assim, vejam quantas lutas da vida do nada, para nada. Primeiramente, não são daí dessa deformação, são de cá de cima, do mundo racional. Foram parar aí, como já sabem, por livre e espontânea vontade. Por isso é que ficaram nas condições em que estão. E hoje, sabendo o porquê que assim ficaram, e agora, todos com o rumo na mão, do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, chegando ainda muito em tempo de todos regressarem ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E, vivendo racionalmente, cessa as lutas, porque cessa o desequilíbrio, cessa a inconsciência. Funciona somente a consciência racional, em todos. Então, aí há o verdadeiro equilíbrio racional, e a vida se tornando completamente diferente da vida inconsciente. E assim, chegou o tempo, chegou a época.